milhas, Materra 172, descendo, invertida para o 050. Positivo, FN Mike, agora 2500, mantém. No solo 01 no direito, no 219. Direita 219, zona 92. Indicado. No momento está com 230. Ciente. 76250. Afirmo 6250, táxi aí em frente, reporta antes da Índia, aguardando o colega da companhia, sua esquerda, liberar o setor para você prosseguir até o 02. Cliente aguarda antes da Índia, 6250. Solo Salvador, zona 982, livrando a sua escuta. 982, bom dia, táxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, na 982. Serratão irá observar um Airbus da Oceaner, que irá taxiar ainda via Alfa, dando passagem ao mesmo para prosseguir via Juliette Alfa. O que está aguardando aí antes da Juliette? Já está iniciando o táxi. Romeu, Juliette, Vitor, informo que está ciente que Salvador não copia para o nosso fio. Afirmativo. Torre no 895. Índia Alfa, ponto 0295, meu Oceaner 631. Índia. O trip 5414 está cruzando 80 para 50 para o de ITAP, 4 milhas e meia de ITAP. Trip 5414, desça para 2000 pés, ajuste na 093. Para 2023, 5414. X-Ray 9000 Mike, extensão livre, 065. Frequenta livre, 065, grato, bom dia, bom trabalho. Pronto. Linha 311, na linha mantendo no 0. A linha mantendo 0, né, 631. Então 3304 ao 04198, boa viagem. 19, obrigado, bom dia. Frequência livre. Oi, Salvador, bom dia. TAM 3304, decolado na Golio Fito. TAM 3304, contato radar. Sou 380, Golio Fito. 380, Golio Fito, TAM 3304. No 7, curva esquerda, saída Conde, o controle opera em 119, decimal 8. Aciona 0273, no transponder, Cotege. Aguarde, X-Free, November Mike. Oscar Papa Golf. Novamente, vamos lá. Aracaju está autorizado 070 via Golf 677. Decola 107, a curva esquerda, saída Conde. O controle opera 1998, aciona 0273, Cotege. Meia dúzia. Deve falar 63 ou 9. Papa Golf, check rádio. Entendendo, tá muito ruim. Tá transmitindo com forte chiado e ainda não consegui copiar o cotejamento completo. Papa Tango, Romeu, Juliette, Vitor, controle. 92. Isso que no Zulu. Chame para ingresso no 7. Quatro no quatro, autorizado ILS, é que sempre estão na zero, reporte estabilizado. Reportarão estabilizado, 5414. Adjoin November Mike, frequência é 130, decimal 3. E quando possível, informe o estimado de pouso. Perdão, 130. 1303. Correto, com destino Aracaju, Papagolf, informe o POB. Decolar, autorizado, esquilo Zulu, 040 graus, 79. Venha 311 ao 07198, boa viagem. 19, chegaram. Gol 1888, desça para 3000 pés, ajuste na 013. 3.013, boa noite, 88. Patrulha Salvador, Xanar 6319, saída da El. Xanar 6319, contato radar, sobre 360, saída da El. Autoriza a proa de da El, da presente? Autoriza da El. Obrigado. November 155, Alpha November. Amari arrival, descent flight level 050. Okay, Amari arrival, descent flight level 050, 155 Alpha November. Patrulha Whisky Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu, pra cima. Decolote Salvador da Cabe 097, para Cairu Lorenzo, está presente, disse que autorizado, voa direto Cairu. Exclusivo, mantenha-se em condições visuais, autorizado direto Cairo. Negativo. Tem restrição, mil pés, para prosseguir para 2500. Autorizado 2500, ajuste na 013. Na 013, subindo para 2500, reportagem do exclusivo. 1888, desce para 2000 pés, ajuste na 013. Autorizado ILS, XA, pista na 0, rebote estabilizado. 2000, rebote estabilizado, boa noite, 88. Vivo 5494, confirma estabilizado. Afirmativo, estabilizado, tá 8.5 da pista. 5494, completo de aproximação, torre 11895. 11895, 5494. Vai chamar Recife 6219, senhorita? Oxaner 6211, Recife, no 3325, alterno 251. 3325, 251, graças. Torre 11895, ZV. Dave 5-2, mantenha a posição. Trip 5-4 no 4, está passando externo, baixado e travado. 5-4 no 4, continue, aguarda autorização de pouso, ajuste no 0 no 3. Com 1013, 5-4 no 4, está baixado e travado. Sem pista no 0, reposta estabilizado. Pista estabilizado, 1-8-8-8. 5-4 no 4, checado trem 040 graus, meia dúzia, um ajuste no 013, pouso autorizado no 0. 5-4 ou no 4, livre pouso. Pois que aquilo no latim de matéria 2500, pronto, parou. Gente. TAN 3304, chame Recife, 1288, alterno 260. 1288, 260, 3304. Franco, obrigado. Bom dia, Serra Lima, parte 5, chame para o táxi. Controle, bom dia, Papa Romeu Juliette, Serra Tango. Papa Romeo Juliette Serra Tango, contato radar, sobre 360, Dael, Leida Sagaz. 360, Dael, Sagalu, Leida Sagaz, já Serra Tango. Solo Salvador, azul 4208 para táxi com 104 a bordo, 3:30 de autonomia, alterna Maceió. Salvador de Papatango, Tilo, Tango Romeu. 4208, informe os dados novamente, por gentileza. 882. Alterna Maceió. Copiado, taxia via Juliette Alfa, ponto espera chama a torre, 1895. Sente Juliette Alfa, 18.95, azul 4208, grato. 882. GM52, autorizado o cruzamento da 1028. Táxi na Delta, Alfa na minha escuta. O GM52. Vou em Veracruz, ciente. Consegue parar a toca remetida também? Guarda-copo. Hello, Salvador, muito bom dia de Papatango Filho, Tango Romeu. Tio Tango Romeu, número 2, para copiar, aguarde. Aguarde, e vai chamar o som 219. 3354 no 4, livrando. Copiado o trip, dada a passagem à sua direita, aeronave da Força Aérea prosseguindo via Alfa e reportando antes para Juliette. Gente, da visual com a aeronave, seguirá a mesma. O 4208 irá dar passagem à aeronave da Força Aérea e após o mesmo irá prosseguir via Alfa e no ponto espera chamar a torre 186. Positivo, 7 passagem para a aeronave da FAB após torre via Alfa, torre 186, confirme? 1895. 1895, cedendo passagem ao FAB, azul 4208. GM52 prossegue via Alfa e no ponto espera chamar a torre 1895. Vai prosseguir via Alfa e vai manter antes da Juliette, o GM52. Azul 4208, então desconsidere o GM da passagem, o senhor prossegue via Juliette e Alfa no ponto de espera, chama a torre 1895. Ciente, GM está de passagem, via Alfa 1895, a torre, bom dia, azul 4208. GM52, mantém a posição antes da Juliette. GM52 na escuta do solo? A do a ingresso pista no 7 é Porsche Alerta e pronto. 52, táxi autorizado, reposto no ponto de espera. Voo local autorizado, no mil pés, decola 17, curva direita, corredor axé, controle, opera 198, aciona 0137 no transponder, cotejo. Oito, solo ao 215, direito ou no 219? Direito 219, bom dia. 882. Toma torno no 895, em de November Alfa. 5494, ingresso Juliette para remoto no 4. Juliette, remoto no 4, 54 no 4. Decolagem autorizada, 030 graus, 7 nós, pistão 0. Sente autorizar a decolagem, pistão no 0, 4208. Salvador, bom dia, gol no 888, livrou Alpha Fox, para instruções. 888, táxi Alpha, reporta antes da Juliette, no 888, bom dia. Alpha, esperando a Juliette, boa noite, 888. GV52, mantenha o ponto de espera. Confiando, confirme. Tango Romeu, Morro de São Paulo, está autorizado no meu pé. Decola 10, a curva à direita, corredor. Corrigão, decola 107, curva à direita, corredor axé. Controle e opere em 19.8, acena 0124 no transponder, coteja. Senhor Tango Romeu, informe para o B? 02. Sim, 02, quilo Tango Romeu, no pátio 5, SAMI 198. 95, a torre para acionamento, táxi decolagem. 2, 4, 3, 4. Vapa Romeu Lima, confirme se efetuou o plano de voo. Aqui é Matheus, cara, faz 12 no bolso. 8, ingresso Juliette para o 03. Juliette 03, boa noite, 82. 22. Acionado 0122. November 155, Alpha November, descent to 2000 feet, unit 1013, cleared ILS final approach, report deception walk alive. Mission 2,000 feet and clear for the ILS approach, 155 Alpha November. Control de Salvador, bom dia, novamente, azul 4208, decolou, sai da PUCA, cruza 1500 pés. Azul 4208, contato radar, solo 370, PUCA Aracaju. Sobe nível 370, PUCA Aracaju, azul 4208. Almoço, gate 5. 5, sim, segundo produção e posicionamento. Chamarei, obrigado. Decolagem autorizada, pista 97, Alto Papa Golf, 030 graus, 8 nós, pista 97. Liberal, Sassiano e Chame Táxi. Alfa Tango, Ascani, código 0133. Tango Romeu, visual para a nave que decola e a frente também. Tiro Sierra Lima, autorizado ingresso, reporte pronto para decolagem, cabeceira 97. Direção, camarada. Juliette Serra Tango, controle. Ah, se escuta? Juliette Serra Tango, Recife, 13325 até 1251. 1-3-3-2-5, 1-3-5-1-0, Tango, obrigado. Alfa Tango, autorizado 090, chega da Mari. Trolley, Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, prosseguir. Está mantendo a proa após a decolagem, 710. Papa Golf, contato radar, 2070, sai da Conde. Ok, curvando à esquerda para sair da Conde. Golf. Sim, Papa Romeu Lima, confirme o destino na Costa Azul. Aqui é Matheus, cara. Sim, te mantém o litoral, reporte por aqui. Vai reportar por aqui, viu, Lima? 3602, frente da informação por par, autorização por seguro. São 3602, bom dia. Por seguro, temos aprovado 300, copia? Copia. Autorizado 300 para Porto Seguro, via para o ISC 50, decola 10, curva direita, saída da Eoleda. E após Leda Ilhéus, controle Salvador, opera em 199, decimal 8. Aciona 5197 no transponder, corteja. Positivo, 300, Porto Seguro, aperitivo 50, direita da Eoleda, rua direto Ilhéus, após Leda. Controle 198, transponder 5117. 91155, Alpha November, contact tower, 118.95. 118.95, 155, Alpha November. Autorizado, Kilo Tango Romeo, alinhar? Autorizado, Kilo Tango Romeo, ingresse, reporte pronto para decolagem, cabeceira 197. Retorna na frente para decolagem, Kilo Romeo. That's our November 155, Alpha November is with you on the ILS 10. Kilo Sierra Lima, 23198, boa viagem. 198, obrigado. November 155, Alpha November, expect the runway vacated, wind 030 degrees, 08 knots. 155, Alpha November. Da 060, gole. Sim, a gente está vivo acender direto para 060 aqui. November 155 Alpha November, clear through and runway 10, wind 030 degrees, 08 knots, QNH 1013. Okay, clear to land, runway 10, QNH 1013, 155 Alpha November. Mantenha a posição aqui, Lutano Romeu. Controle, o Kilo Serra Lima está livre da restrição de 4000? Prossiga. É, o Kilo Serra Lima está livre da restrição de 4000, acender 6000 direto? Não, subiu até 4000 devido a trânsito. Caso seja a possibilidade de subir, a gente irá informar. Positivo. Kilo Tango Romeo, decolagem autorizada no 7030 graus, 8 nós. Felipe Ano Romeo. Pista 10, GV 52. Go Fox, seu controle, acende a estação. Deixe que mantenha nível 060 na chegada ponta, guarde alerta X-Ray, pista 10. Final 060 na bombe, aguardando o X-Ray. Vamos confirmar o Go Fox. Sente, confirmando para a fase, se é a Golf Foxtrot, descendo até o 060, chega da bomba. ID anytime, thank you. Confirma a outra aeronave que chamou o solo, confirma. Chegando a trip 5490 com a Quebec. 5490, bom dia para Petrolina, temos autorizado 200, copia? Chegando a propada. Autorizado Petrolina 200, rota conforme do plano de voo, decola 10, curva esquerda, saída Mumo, onde intercepta radial 250 de Salvador, voa Nesta, por 20 milhas, após voa Albo e após Albo direto Petrolina, Salvador, controle Salvador, opera em 119 decimal 8, aciona no transponder 5116, corteja. Autorizado 200, conforme o rato do plano. Balada 10, curva esquerda, saída Momo, radial 250 por 20 milhas após Alba, após voo direto Petrolina. controle 198, transponder 5116. Correto, trip. Quando pronto, somem posicionamento, confirmando área remota. Confirmo, remota 14. Sim. 3602, portão 7, puxa posicionamento. Aguarde o posicionamento no 07, então 3602. No momento temos agora um aeronave da Força Aérea que está iniciando os procedimentos aqui para secar os equipamentos e no momento não iremos autorizar nenhum push. O estimado é dentro de 5 minutos. Gente, aguardando a sua autorização, 3602. November 155 Alpha November, this is ground. 155 Alpha November, clear Foxtrot. Roger that, clear tax, taxi via Alpha Kilo to Apron number 3. Alpha Kilo to Apron number 3, 155 Alpha November. Oceanair 6140 to receive level 350, where's the copy? Yeah, ma'am, go. Clear receive level 350 via upper risk 58. Your departure will be from runway 10 and after that left turn on Puka departure and Aru transition. Salvador departure control frequency 119.8 is call code 5121, read back. It's my pleasure, ma'am. It's clear to destination Recife, level 350, via upper risk 58 after departure. Correction. For departure, runway 10 and after departure, left 30 to intercept the Puka departure, a route transition 119.8 and Skullcork 5121, Ocean S 63. Correction, 6140. It's correct, Ocean S 6140. When ready, call me to start your push. Confirm just your gate, please. It's the gate number 2. It's my pleasure to call you back. Roger that. Papá Romeu Lima na vertical de Lauro, seu Através Norte. Estou visual, triplo Papá Romeu Lima, da presente vertical do Torre Salvador, autorizado o cruzamento do campo. Vertical da sua torre, autorizado o cruzamento, Papá Romeu Lima. India November Alpha. Aos 29198, boa viagem. Aguarde para atenção nível 045. Gente, vá pro o destino aguardando para 045. Cola 197, curva direita, corredor axé. O controle de Salvador opera em 119, decimal 8. Aciona 0133 no transponder, proteja. Autorizado visual, só que aqui no Veracruz. Salvador, Salvador, e o pé da altitude. Agora na posição 7, curva direita no corredor axé. Controle 119.18 e transponder 0133, o Romeu Papatão. Correto, Romeu Papatão. Informe o Pátio que encontra-se, o POD. É, Pátio 4, está com 2 a bordo, Papatão. Copiado 2 a bordo, Romeu Papatango. Acionamento táxi e decolagem com a torre agora. Frequência de 11895, Romeu Papatango. Para a torre, para táxi de decolagem 118, decimal 195. Romeu Papatango, apenas vamos modificar o transponder para 0134. O 33 está dando problema no sistema, 0134. 0134, Romeu Papatango, grato, bom trabalho. Oi, Salvador, gol na 397, um bom dia. Paciente da X, autorização para São Paulo, Congonhas. Gol no 397, muito bom dia. Para Congonhas, temos aprovado.